O tic-tac do relógio. De Rafael Dogueto. O tic-tac do relógio. O relógio conta as horas por você. Porque eu não me canso de esperar o amor que você me prometeu, meu bem. Então entre no ritmo do relógio. Mantenha os pés no chão. Porque quando tic dizer tac, eu estarei batendo na sua porta. E ela diz que vai embora, mas não demora pra voltar. Prefere só viver o agora, sem hora e tempo pra acabar. Mas ela sabe como eu gosto e amo. Doce mistério no olhar que tem que eu amo. Eu te levo pra um canto, te falo meu plano. Que o moleque é muito louco, o pensamento é insano. Deixa a mente voar, o coração bater. Tenho muito pra falar, mas prefiro fazer com as lições aprender. Sei que vou tombar nos obstáculos da vida pra tentar vencer. Encontrar saída, tô indo te buscar. Só espero um pouco, nega, tô terminando de gravar. O rap é que não vai parar, tenho que continuar pra finalizar só essa frase. Assim, se quarto falasse, se o mundo parasse parado eu não ia ficar. Nem mesmo se tudo minha volta aqui acabasse. Só o que eu quero é o puro desejo. Seus olhos eu vejo, querendo teu beijo. Vivência aprendida nas falhas da vida. Todo carinho por ti que eu tenho. Bandida, tem o swing, tem seu valor. Gangsta chique na pista, põe teu calor. Que ela é fogo em brasa que queima na pele e aquece a alma. Aperta o peito, é só me chama que eu vou. Bandida, tem o swing, tem seu valor. Gangsta chique na pista, põe teu calor. Que ela é fogo em brasa que queima na pele e aquece a alma. Aperta o peito, é só me chama que eu vou. Bandida chique, chama atenção com seu jeito discreto. Ignora e disfarça quando eu tô por perto. Ela sabe que eu sei do seu mundo incorreto. Sei que eu não sou certo, mas se eu for certo, o que cê acha de um rolê pela quebrada ou na tua área? Num peão de jet, na praia do Rosa. Pode chamar tuas amigas que é os La Máfia das metralhas. Já chega em gatilho e dispara na bala. Nós vai te deixar brisada nesse flow. Faço o convite que tu queria escutar. Nós dois sozinhos, rolamos um fininho claro. Na luz do lua, minha preta é perfeita. Meu amor por você é maior que esse planeta. Tudo que penso e que sinto que falo, eu já passo pra caneta e deixo na gaveta, naquele pedaço de papel, meu coração. Você me conhece, já sabe, se eu tô com você não tem tribulação. O caso é complicado, eu e você é um lance arriscado. Mas quando eu tenho você do meu lado, eu não penso em mais nada. Não sei o que faço, gata, quero teu abraço. Não perco o compasso, caderno, os traços do peito, a anca, pedaço. Embaraço minha vida, bandida, bolamos do bolo e a gente fica. Bandida, tem o swing, tem seu valor. Gangsta chique na pista, põe teu calor. Que ela é fogo em brasa que queima na pele e aquece a alma. Aperta o peito, é só me chama que eu vou. Bandida, tem o swing, tem seu valor. Gangsta chique na pista, põe teu calor. Que ela é fogo em brasa que queima na pele e aquece a alma. Aperta o peito, é só me chama que eu vou.